no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Ouro Preto é uma das cidades mais antigas do país, por isso rica em história. Uma das formas encontradas para registrar a memória do município foi a participação de retratistas, um deles, Luiz Gustavo. Ele retratou a população de Ouro Preto entre 1960 e 1990, através de imagens de primeira comunhão, batizados e casamentos, além de fotografias 3x4. Rogério Costa, responsável pelo projeto Rostos de Ouro Preto, que visa a recuperação do acervo, comenta a importância de Luiz para a formação histórica do município. A sua importância se dá devido ao grande acervo de imagens deixado por ele da população de Ouro Preto. O acervo do Luiz Gustavo estava na reserva técnica, guardando a oportunidade para sua organização e disponibilização para o público. O acervo de Luiz está sendo higienizado, catalogado e digitalizado para ser colocado à disposição do público. Rogério explica sobre como é feita a preservação desse acervo tão importante. A preservação do acervo se dá principalmente pela sua higienização, acondicionamento e guarda adequada. Não existe uma previsão de término das atividades, uma vez que o tipo de trabalho varia de acordo com as características do material de cada retrato. Agora, só nos resta esperar que essa tarefa seja completada o mais rápido possível, para que assim possamos ter acesso ao acervo de Luiz Gustavo e parte da história de Ouro Preto, não é mesmo? Eu sou Júlia Carvalho, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.